ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. Horas e 19 minutos, é a Pássaro da Ilha FM, é o seu programa Expresso. Vamos até as 14 horas com a sua participação por aqui pelo 991248325 ou 99204-2222. E hoje eu recebo aqui nos estúdios da Pássaro da Ilha, mais uma vez, com muito prazer, com muita alegria, o Marcos Antônio Basílio, secretário municipal de Meio Ambiente e Agropecuária aqui do município de Guaranésia, meu amigo Marcão do PT. Tudo bem, Marcão? Seja bem-vindo mais uma vez ao Expresso, bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Praça da Ilha. Não vai sair nunca, né, o Marcão do PT, né? Não, isso não. Marcão. Nem pode, é marca registrada. Marcão, como é que surgiu? Vamos começar logo de cara. Como é que surgiu esse convite aí do Laércio para você assumir essa secretaria em específico? Antônio Cláudio, eu até no primeiro momento fiquei até um pouco surpreso, né, pelo convite. Né, e em seguida fiquei muito feliz, né, de ter o convite do prefeito Laércio, prefeito eleito Laércio, foi um dos primeiros a ser convidado, né? Pedi até um prazo para ele, que para mim ver a minha situação, porque tem a minha empresa, tudo, ver como é que ficava, né? Tem meu filho que está trabalhando junto comigo, aí a gente foi se adequando lá, coloquei uma filha junto, que já trabalhava comigo também, e com vontade muito grande de estar ajudando o prefeito Laércio, né? Que deu essa confiança na gente, né? Depositou essa confiança, está convidando a gente para participar do governo dele, mas um ponto fundamental também é a gente estar na política ao longo desse tempo todo aqui em Guaranésia, sempre lutando por alguma coisa que melhore a nossa cidade. Então, eu acho que é a oportunidade que a gente tem de estar ajudando, contribuindo aqui com o nosso município, com o nosso povo, né? Marcão, mas uma das críticas, a gente já vai de sola nela, que fizeram, quando eu inclusive anunciei o seu nome aqui como, na época, diretor do departamento de meio ambiente, uma das críticas, mas que o Marcão vai fazer no meio ambiente? Marcão mexe com serralheria, nunca teve envolvido com meio ambiente, não entende nada disso. Como é que você responde a essas críticas, Marcão? Ora, Antônio Cláudio, a gente vê a questão ambiental, uma coisa que hoje está na vida de todo mundo, de todos nós. Né? Meio ambiente tá pegando a vida de todo mundo, de todos nós. Essa questão, eu tá ligado mais à área da construção civil, que é a vida toda. Completamente diferente do meio ambiente. Não, mas não tá, não. Tem uma certa aproximação muito grande. Agora, o mais importante disso aí é a consciência, né? A gente tem uma consciência. Isso é fundamental. Eu sempre gosto de colocar, eu tenho uma preocupação muito grande com a questão ambiental, tanto é que dentro da minha casa a gente faz a separação dos materiais, entendeu? Aquilo que é rejeito, aquilo que é reaproveitável. Você faz uma coleta seletiva dentro da sua casa, isso, particular. Exatamente, particular. Isso a gente faz isso há muito tempo. É uma questão de consciência, né? Então isso já dá para ver que a gente tem aí dentro do sangue da gente essa consciência ambiental aí que é fundamental. Marcão, curiosidade de mim, acho que de muita gente, essa questão de ser secretário de agricultura e de meio ambiente, são coisas bem conflitantes, né? Agricultura com meio ambiente. Você vê assim também ou não tem nada a ver? Não vejo dessa forma. Acho que são duas frentes. E que eu tô muito empolgado e muito empenhado com isso. São duas frentes que a gente tem que trabalhar. Que de uma forma ou de outra tá ligado. né? Porque você vê hoje a parte agricultura, a parte de agropecuária, que é as demandas nossas, que está ligado direto à minha secretaria, que é uma coisa que eu gosto muito também de trabalhar, de desenvolver nessa área. É uma coisa que está ligado, você vê. Mas a agricultura geralmente quer desmatar para aumentar a plantação. Exatamente, mas aí que entra o outro lado, que a gente tem que fazer de uma maneira sustentável. E é nessa linha que eu quero trabalhar. Principalmente recuperação de nascentes e desenvolver muitos projetos nessa linha sustentável. Você vai ter 4 anos para trabalhar bastante, meu irmão. Sem dúvida. Você teve aí os primeiros 3 meses já. Sim. Como é que foi esse início de trabalho? Como é que está a nossa agropecuária, nosso pequeno produtor aqui na nossa região? Porque eu tenho a visão, talvez errada, porque eu não acompanho de perto, mas que esse produtor, esse pequeno produtor, sempre foi assim meio que deixado de lado. A gente vê sempre, apesar dos esforços que tem dos sindicatos, a gente vê ele meio de lado. Como é que tá isso, Marcão? Realmente, a gente tem conversado muito com os produtores, tem ido até eles, né? A gente tem falado muito com eles, que alguns projetos nossos que já estão em andamento, direcionado à agricultura, principalmente à agricultura familiar. Sim. Que é uma das bandeiras nossas do PT, né? Por isso que eu falo que esse cargo de secretário de meio ambiente e agropecuária, eu acho que veio de encontro com aquilo que a gente gosta. Exatamente, aí. Que a gente gosta de fazer. Mas a gente tem vários projetos aí que está sendo desenvolvido. Uma das coisas que, quando eu tive a conversa com o Laércio, que eu recebi o convite, que é um prefeito, Laércio, o vice Diego de Castro, que a gente conversamos, foi de dar uma atenção especial a esse lado. Esse pequeno produtor. Da economia do município, que é o pequeno produtor, que tem uma importância muito grande no PIB da nossa cidade. Mas que não é visto. Exatamente, que nunca foi dada essa atenção, né? Que até hoje a gente conversando com os produtores, a gente vê no sentimento deles, né? De ter sido sempre abandonado, que não sempre olhado. Então, a nossa secretaria está olhando aos pequenos produtores e vamos trabalhar, fazer um trabalho. Tem tido essa conversa, esse tete a tete, Marcão? Tem tido essa conversa. A gente está desenvolvendo esses projetos já junto, já tem alguns projetos que estão sendo desenvolvidos junto. E isso sempre com uma atenção especial nossa e do prefeito Laércio. Marcão, acho que dá para o ouvinte entender, porque eu recebi aqui o Júnior há um tempo atrás, o Júnior, que é o secretário de obras. E havia muita confusão, né? O que é de responsabilidade do Departamento de Obras, o que é de responsabilidade da secretaria que você toma conta, que é a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. Que cuida a sua secretaria, Marcão? Qual é a responsabilidade de vocês? Bom, obras, né? É uma coisa, Secretaria de Obras, Meio Ambiente, é muito próximo, né? Tem muita coisa que é ligado junto, né? Que tá junto. E que tem que trabalhar junto, que acaba tendo que trabalhar. Que tem que trabalhar junto, tem que trabalhar nessa linha. Né? Tem que estar sempre trabalhando junto, pensando junto, né? E está muito ligado. Agora, a Secretaria de Obras, mais ligado à questão de obras, que a limpeza da cidade, até inclusive a coleta do lixo está com obras, né? Agora, não é do meio ambiente. A coleta não. E aí, já no meio ambiente, já está a questão do aterro controlado, a questão ambiental, né? Do município, né? A legislação de loteamento, essa coisa que é mais aí já estão os dois juntos, que é obras e a parte ambiental, né? E essa parte da agropecuária que está com a gente, que está na minha secretaria. Por favor, então, me responda para quem que eu mando esse questionamento e essa pergunta aqui. Gostaria, Antônio Cláudio, de pedir um favor. Gostaria que você desse um alô pro pessoal da prefeitura para que eles mandassem podar as folhagens lá no parque da rodoviária, a Praça Jucemara ali que tem, né? Pois as mesmas se encontram muito altas e tá abafando muito nossas casas. As mesmas só foram podadas antes do Natal. Atrás das flores está um matão danado. Tem aparecido muito aranha, lagarto, né? E pernilongo. Desde já, muito obrigado. Isso daqui para quem que é? É para obras ou para o meio ambiente, Marcão? De quem que é a responsabilidade? os operadores, os funcionários que faz esse tipo de serviço, que é poda de árvore, roçada de praça, essas coisas, está em obras. Certo. Acho que teria que estar com o meio ambiente. Mas isso já veio da outra gestão, esse pessoal está em obras. Né? Então, isso, a parte de licença, de poda de árvores, essas coisas, é com meio ambiente, Secretaria de Meio Ambiente. Mas a parte da execução do serviço é com obras. Né? Então, aqui, esse aqui é um pedido que eu tenho que mandar para obras. Isso é um. É obras que vai ter que resolver. Porque eu tenho mais um aqui, ó. O Parque do Trevo, na rua Sebastião Cardoso de Pádua, as árvores encobriram a iluminação. Faz muito tempo que não se faz poda aqui. A pessoa que mandou a pergunta falou que faz mais de 10 anos que não se faz uma poda lá. Ela até citou, o Marcão veio aqui, eles vieram aqui quando vocês fizeram a limpeza lá, sim. Tá? Só que choveu, voltou tudo de novo, o mato cresceu, lapiela, acho que tem muito lapiela também. E agora? Também é obras ou já é um ambiente? Não, isso aí é a questão de poda de árvore, a gente está vendo as podas de árvore, estão fazendo, catalogando, assim, vendo essa questão, nós estamos tendo dificuldades, porque tem muitas árvores na cidade, que são árvores grandes, enormes, a CEMIG só corta a parte que está no fio. Então, ao outro lado, ela não corta. Aí, nem mais é a CEMIG, né, Marcos? Exatamente. É terceirizado aí, agora, né? Então, o que está acontecendo? Nós necessita de uma contratação de uma empresa para fazer isso. Porque os nossos operadores, nossos funcionários da prefeitura nós não temos equipamento de segurança, não temos um caminhão que faça esse tipo de serviço, entendeu? Então a gente está dependendo aí de uma contratação de uma empresa para fazer essas podas dessas árvores, principalmente essas árvores maiores. Então eu quero deixar aqui que a população fique tranquilo, eu sei que a ansiedade, sei da necessidade, a gente sabe disso, ontem, a gente está atento a tudo, a todos esses problemas, mas que a gente está tomando providência e em breve será feito executado esse tipo de serviço. Então, em breve o pessoal do Parque do Trevo pode ficar tranquilo. Que a gente está atento a tudo isso. Já tem pergunta chegando aqui. Bom dia, Antônio Cláudio, manda um abraço aí pro Marcão. Pergunta para ele se tem algum projeto de praça aqui no residencial JR ou alguma melhoria, pois está precisando muito. A gente acho que é o Percão que mandou essa daqui. Isso, quero mandar um abraço a ele, ao Percão, conhecido nosso. E quer dizer o seguinte, que a gente está levantando todas as demandas e vamos desenvolver projetos para tudo isso. Nesse caso aqui em específico, Marcão, é o que você falou, né? É um trabalho conjunto. Exato. De obras com o meio ambiente. Exatamente. Né? A obras dali, a parte estrutural, e vocês entram com a questão da arborização, é isso, né? Isso, exatamente. Tem que fazer dessa forma. Tem que fazer, tem que ser então assim. Vai ter que aguardar um pouquinho, né, o nosso amigo Percão. Isso, a gente está, é o que eu estou dizendo, pode ficar tranquilo que a gente está atento a todas essas demandas, certamente a gente vai estar buscando soluções da maneira que a gente no alcance da gente, a gente vai estar buscando soluções para esses problemas. Como é que você chegou, como é que você recebeu esse departamento, Marcão, e o que você está planejando aí para o futuro? Antônio Cláudio, eu tive um impacto assim que eu cheguei no departamento, que tomei conhecimento da situação que estava, né? Completamente desestruturado, em termos de pessoal, de gestão, completamente desestruturado. Você sabe que hoje a gente não tem como você fazer uma administração sem uma gestão. Sim. Então tem que ter gestão. A gestão ela começa lá nos departamentos, na secretaria, isso vai para a prefeitura, tem que ter gestão. E a gente encontrou bastante desestruturado na questão de equipamentos, principalmente de mão de obras. Estamos tendo muita dificuldade com isso, né? Mas estamos trabalhando, estamos colocando as coisas no lugar, estamos ajeitando, né? Isso é que nós temos que fazer, né? Para tocar e o que é importante é que a gente tem muitas ideias, às vezes a gente fica muito ansioso de tá querendo resolver os problemas, sabe? Mas a gente sabe que tem que ter muita cautela, fazer as coisas bem feito, planejado, para não atropelar e não fazer besteira. Mas tem muito problema, Marcão? problemas tem demais. Todo dia parece um, todo dia tem um pepino. Tem demais, os problemas são grandes e a gente está aí é para resolver os problemas. Mas como é que vocês estão fazendo para resolver os problemas que vocês, como você disse, já receberam e os que estão surgindo agora? Isso aí a gente tem que desdobrar, né? Então, eu tenho conversado com a minha equipe, que trabalha comigo, a gente tem um relacionamento muito bom. Quando você fala em equipe, você está falando de quantas pessoas, Marco? A equipe nossa, deixa eu falar, a gente tem os operadores, os motoristas que trabalham, e tem a parte que é de gerenciamento, de chefia da secretaria, né? Então, isso é o nosso todo, da equipe toda. Passa de 10 pessoas? Eu acho que nem chega isso, viu? Não chega a 10. Tem algum projeto de praça no início da Vila Cruzeiro, na antiga FEPASA, perto da casa do senhor Zé do Nef? Tem aí algum projeto, Marcão? Olha, é o que eu estou dizendo, todas essas demandas que estão surgindo, a gente vai cuidar com muito carinho para estar resolvendo todos esses problemas. Entendeu? Tem que aguardar mesmo, né? E por isso que eu digo, isso aí é um trabalho que é feito junto com obras, né? Que obras tem a parte dela, é um trabalho em conjunto. É o que mas o Marcão gente falou. Exatamente. Marcão, você sempre, né, acompanhou a política, mas nunca ocupando um cargo, né? É a primeira vez que você ocupou cargo, né? É a primeira vez que eu ocupo executivo. Um cargo no executivo. É o que você esperava? Como é que está sendo essa experiência aí, apesar de curta, por enquanto, né? É uma coisa assim que eu acho que todas as pessoas que tá na política têm um propósito. Se você está participando da política, é com o propósito de estar fazendo algo, né? Alguma coisa para a comunidade onde você vive. Eu costumo dizer muito isso aí, vejo dessa forma. Brasil, para mim, é onde eu vivo, onde meus amigos, minha família, meus familiares, a comunidade que eu convivo. Então esse é o Brasil. Então a gente tem que trabalhar nessa comunidade, da contribuição da gente. Então é com esse espírito é que a gente está vindo para o executivo, para o governo. O Marcão, você falou agora de questão do Brasil. Essa semana, até a título de curiosidade, eu fiz uma pesquisa ontem no programa Alô Bom Dia, né, que a gente está aí todos os dias, todas as manhãs aqui na Pássaro da Ilha. Eu perguntei se a eleição fosse hoje, para quem você votaria. O que teve de gente que falando que vota no Lula não derruba esse homem de jeito nenhum, né, Marcão? Mesmo apesar de muitos escândalos, né, pelo menos o nome dele, né, citado aí na mídia, como envolvido em muita coisa, mesmo assim ele parece sempre entre os mais votados, os mais lembrados, né, nessas pesquisas políticas, né? Isso, sem dúvida, isso é muito importante, isso porque há um reconhecimento da população do que foi o governo Lula, né, em todas as áreas, principalmente na área social, né, onde a gente teve aí um aumento significativo do salário mínimo, a recuperação da renda do povo, do ganho da população. Então isso mostra, prova que a população está atenta a tudo isso e que vê que o governo Lula foi um governo de expansão, de crescimento em todas as áreas e certamente um governo que foi uma diferença mesmo, fez a diferença, é um antes e um depois. Tem uma grande aprovação, ontem a gente percebeu isso. Realmente, isso. Ontem na pesquisa que a gente fez, Lula, Bolsonaro e o João Dória foram os nomes mais falados, mais citados. O que o Lula fez, a Dilma estragou, Marco? Não, eu acho que não, eu acho houve o Lula teve a maneira dele, a Dilma tem a maneira dela de ver a política, de administrar, né? A Dilma mais técnica, ali o Lula mais na área política, mas eu acho que não é isso, o que o Lula fez, a Dilma estragou. O que ocorreu no Brasil foi uma... vamos dizer um golpe, né? E aí estamos vendo aí um golpe em cima do outro golpe, né? Que é essa tentativa de retirada de direito aí da classe, principalmente da classe trabalhadora, transferindo uma dívida para os trabalhadores pagar, para os mais pobres pagar. Então eu acho que isso é um absurdo, que eu acho que toda a sociedade, toda a comunidade tem que se organizarem e não aceitar que seja feita essas reformas da maneira que está sendo feita. Se precisa fazer reforma, então vai fazer reformas que não tire direito do que foram a duras penas conquistadas ao longo de muitos anos aí. Marcão, vou fazer um intervalo comercial, a gente volta já já. Eu quero falar com você ainda sobre o aterro sanitário, que é importante a gente discutir esse assunto aqui. Sobre o projeto Aqui Tem Feira, né? Que é algo novo aqui para Guaranese, que vocês ganharam recentemente aí uma parceria com o governo do estado, né? Tem o kit do programa Mais Genética, que também está chegando aqui para Guaranese. Enfim, temos vários assuntos para discutir. Estradas rurais também, que é muito importante a gente falar daqui a pouquinho, logo após o nosso intervalo comercial, que é rapidinho. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos até as 14 horas. Ainda hoje tem um bate-papo com o Cícero Antônio Fonte Júnior, membro do Conselho Fiscal da Conferência São Vicente de Paulo. Ainda vou conversar com o Geraldinho, com o Jorge Peixoto, com o Ninho, falando sobre a 10ª Moto Romaria, que sai com destino Aparecida do Norte no próximo sábado, dia 8 de abril. Também converso com o Bruno Lopes, dançarino, fotógrafo, ele que foi convidado para participar e para representar Guaranese na cidade de Bento Gonçalves, lá no Rio Grande do Sul, numa batalha, né, de hip hop. A gente vai conversar com ele sobre este assunto. O papo de agora é com Marcos Antônio Basílio, secretário municipal de Meio Ambiente e Agropecuária. Encerrei o bloco anterior falando sobre a questão das estradas rurais e, coincidentemente, chegou uma perguntinha sobre isso aqui, Marcão. A Claudineia da Fazenda Onça. Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia, Marcão. Gostaria de pedir uma atenção para as estradas rurais, pois o pessoal da zona rural depende muito das estradas em boas condições. Cuidar do escoamento de água, pois não tem feito isso. A estrada é arrumada e com apenas uma chuva já fica ruim novamente. O que se pode fazer, hein, Marcão? Porque ela está dizendo aqui uma grande verdade, né? Exatamente. O pessoal vai, arruma, passa um mês, dois meses, pronto, a estrada já está toda arrebentada de novo. Isso. É, a questão das estradas rurais foi uma das primeiras coisas que eu, quando eu entrei no governo, que eu fui certificar e andei as estradas, tudo para conhecer e saber a real situação das estradas. A primeira coisa que eu vi, que eu percebi e vi, foi a questão do escoamento das águas, né? Você via que a água não tinha direcionamento, correndo a água no meio da estrada. Eu vi, eu ainda comentei ainda, falei, olha, se vier bastante chuva, nós vamos ter problema sério nessas estradas, né? E foi justamente o que aconteceu. E veio muita chuva. Tivemos muita chuva, um volume de água considerado grande, né? Dois meses praticamente de chuva, aí acontece a chuva estragando a estrada e você não conseguindo consertar a estrada, porque você não conserta a estrada com chuva, né? Agora que dessa semana para cá que a gente teve aí uma trégua da chuva aí, que a gente está conseguindo consertar as estradas, né? A primeira mão a gente conseguiu aí nos intervalos da chuva dar uma passada de máquina, dar uma catada, uma Marcão, catada, isso exatamente. Então é muito importante as estradas rurais para o escoamento da produção, né? O trânsito das pessoas, dos veículos, tudo que esteja em muitas boas condições. O que eu recebi de reclamação aqui de transporte escolar, que afeta. Exatamente. Né? Então, eu quero aproveitar aqui esse espaço, falar não só com a Claudineia, mandar um abraço para a Claudineia, mas com todas as pessoas do município, né, da zona rural, que a gente, o primeiro passo nosso foi certificar a situação das estradas, né, e depois pensar num planejamento e num projeto para a reforma dessas estradas, né. Aí a gente foi buscar isso, aí a gente foi ver como que a gente ia fazer isso, como que vai ser. A gente vai fazer uma reforma das estradas, uma reforma com engenharia técnica, com técnica. A gente tem uma parceria com a Emater. A Emater vai nos assessorar sem custo nenhum para o município, para a gente fazer essa reforma das estradas. Com técnico, com engenharia, coisa que nunca foi feita aqui no nosso município. Isso já está em andamento, né, já está programado isso para iniciar essa, esse trabalho, esse serviço. Para quando, Marcão? Tem pra, uma data? Para maio, é. A gente mês tá de maio. Isso, que é o prazo que a gente tem, que é um. Que para um pouco a chuva, que se não pode fazer com tempo de chuva, e um prazo que nós estipulamos aí para nós colocar as nossas máquinas em condições de trabalhar. Sim. Porque a gente também pegou os equipamentos, as máquinas, e sem condições de trabalho. Então a gente está aí se organizando, consertando, arrumando, para colocar as máquinas em condições de trabalho. Então é o prazo que a gente tem aí para estar tá colocando essas máquinas em condições de trabalho, para a gente fazer esse trabalho. Esse projeto nosso, ele é feito em duas etapas. Primeira etapa vai ser a drenagem, vai ser um curso com os operadores, com as pessoas envolvidas, vai ter curso, tudo, um curso técnico para fazer o trabalho. E depois a primeira etapa é a drenagem. Primeiro você faz a drenagem, tira a água da estrada. E aí eu quero aproveitar, já mandar um recado a todos os proprietários que passam as estradas para colaborar com esse trabalho. Para a gente fazer as saídas d'água, fazer as caixas de contenções, fazer o que for necessário para tirar a água do leito da estrada. Segundo momento. O segundo momento vai ser um trabalho já com o material, que a gente vai fazer o tratamento do leito da estrada. Isso vai ser feito com técnica, né? A gente vai fazer isso, o tratamento, o abaulamento da estrada, tudo com técnica, com acompanhamento do engenheiro. Certo. Então, Guaranés, nosso município, vai ter estradas boas, duradouras, que aí a gente vai gastar um pouco mais nesse primeiro momento, mas depois a gente vai ter um ganho lá na frente, né? Que vai o estado de conservação delas, né? Vai ser um período maior, pelo menos, de durabilidade, né? No mínimo uns 4 anos. Esse trabalho com essa técnica dura 4 anos, né? A gente já sabe em alguns municípios que foram feitos esse trabalho com essa técnica. A gente já foi ver, viu? Fica realmente muito bom as estradas, muito boa, né? Então eu quero já deixar isso aí pro pessoal da zona rural, que a gente vai estar trabalhando, desenvolvendo esse projeto nas estradas rurais. E vi que Guaranésia tem quase 800 quilômetros de estrada. Município, a extensão do município. A extensão é muito grande, tem muitos quilômetros de estrada, mas a gente vai estar aí fazendo esse trabalho aí. Mas você acredita que começando em maio a gente vai ter o término desse trabalho que ainda nesse ano ou só pro ano que vem? Não, a gente aí não, vai ter que dar uma parada porque tem chuva. Exatamente, de novo, a gente não consegue fazer isso tudo em todo o município nesse ano, né? A gente vai iniciar nas principais estradas, né? E depois vir fazendo os galhos, as estradas secundárias, né? Certo. Mais uma pergunta aqui. Guaranésia tem chance verdadeira de os esgotos serem canalizados? Ah, uma boa pergunta aqui do Giovanni Moraes. Inclusive, essa é uma das perguntas que estava na pauta aqui, Giovanni, porque a gente sabe que é um dos grandes sonhos do PT, desde o início do PT, lá na década de 80, de canalizar, né? O córrego do Brito e o do Escorrega. Só ficou no sonho até hoje, Marcão, né? Isso daí. Será que sai isso? É viável? Dá pra fazer, Marcão? Ou vai continuar sendo um sonho distante, um sonho que vai se tornar pesadelo e nunca vai dar certo? Antes de, queria que você me permitisse, antes de voltar à questão da estrada, sim, eu queria dizer o seguinte, dizer pro Rubinho, aqui da Graminha, que tá com problema, que essa semana a gente vai lá consertar a estrada dele, e pro Zé Antônio ali da estrada da Serrinha ali, também, que tá com problema sério lá, se estiver nos ouvindo ali, aquela região ali, que a gente vai estar essa semana lá, dando essa atenção lá, né? Já teve a máquina passando por lá, mas por questões de chuva, no momento, não teve como fazer aquele pedaço ali, que a gente vai já agora, enxugou, secou um pouco, a gente vai estar fazendo. Vai estar resolvendo esses exatamente dois problemas, esses dois pontos. E são os pontos que o pessoal tem vindo, e deixar a secretaria nossa, tem o nosso pessoal, vim, pode procurar, a gente está lá disposto a ouvir, resolver todos os problemas dentro das possibilidades nossas e da legalidade também, mas aquilo que o pessoal da zona rural pode vir, pode nos procurar, que a gente está aqui para, essa é uma recomendação do nosso prefeito, né? Tratar bem as pessoas, procurar resolver os problemas, né? Então isso é pedir que as pessoas, pode procurar a gente, que a gente está lá é para isso mesmo, entendeu? É nosso dever, nossa obrigação, porque nós somos servidor, então nós temos que servir a comunidade, então estamos lá para resolver os problemas. Secretaria que está no agora no centro administrativo, no antigo ginásio, né? Exatamente, está ali no centro administrativo, no antigo ginásio, o pessoal pode nos procurar lá, que a gente está lá. E agora que você deu essa embromada aí, Marcão, responda pra mim na questão da canalização, sai ou não sai? É canalização, é viável? Me parece que agora nem mais faz canalização, né? Não. Já mudou o processo, né? E aí, Marcão, vai dar pra fazer os dois ou não? Vai ficar pra daqui 20 anos? Não, isso aí é uma questão importante que também está dentro dos planos dessa administração. O prefeito Laércio tem uma preocupação muito grande com isso, nós já temos discutido e conversado a respeito disso, inclusive a gente tem uma agenda pré-agendada em Belo Horizonte para tratar desse assunto, que é o assunto dos córregos aqui, que corta a nossa cidade. O que que a Secretaria de Meio Ambiente, a nossa equipe, a gente está discutindo a respeito disso, a gente já está discutindo a respeito disso, a questão do córrego, principalmente do córrego do Brito, a revitalização do córrego do Brito. Qual que é a ideia nossa? Hoje não se pode mais fechar o córrego, canalizar. É. A gente tem que buscar um estudo, buscar parceria, é isso que a gente está fazendo com o governo, estou indo a Belo Horizonte para buscar parceria, ou seja, com o governo, ou com escolas, com universidades, para a gente fazer um estudo do o que é viável, né? O que é mais viável fazer. Mas a princípio, a gente a gente está vendo, existe a construção de alguns emissários que está ali parado, sem funcionar, a gente quer levantar a situação disso, ver se a gente consegue aproveitar isso que foi feito, porque é dinheiro público que está ali, a gente não pode simplesmente descartar, abandonar, está ali, a gente precisa levantar, a gente ver que situação que está, uns falam que não tem condições, que tem problema de que está quebrado, outros falam que é vazão, que é não sei o quê, a gente vai levantar isso, ver o que a gente pode aproveitar disso, mas a ideia nossa é a revitalização do córrego do Brito. Sim. Isso. Revitalizar o córrego do Brito. Existe. Tirar o esgoto. Tirar esse esgoto do córrego. Né? Recuperação das nascentes ali, eu acho que a gente tem ali em torno de umas 15 ou 20 nascentes ao entorno do córrego. Então, fazer a limpeza desse córrego e a revitalização do córrego. Mas, primeiramente, tirar esse esgoto que é depositado ali, que é muito esgoto. Nesse estudo a gente vai ver até a quantidade de esgoto que é, mas a gente já tem uma ideia de que você vê grande parte da cidade escoa esse esgoto pro córrego do Brito, uma parte do centro, Bom Jesus, Coab, então a gente quer fazer, essa é a ideia nossa. Então, deixar o pessoal, tem conversado com bastante gente, todo mundo tem essa preocupação ali, é uma questão até de calamidade, você vê que o córrego ali, a água está escura, está feia, é muito... Isso quando tem água, né, Marcão? Ó, a Vanessa, olá, bom dia, moro aqui na Avenida José Alcântara de Moraes, minha casa quando chove enche de água e é por causa de um terreno vazio que fica atrás da minha casa, queria saber se é um problema que se resolve com o dono ou com a prefeitura. Fiquei sabendo que o dono invadiu um pedaço que era para ser uma viela. O que posso fazer? Pergunta aqui a Vanessa. Procurar obras, né? Exatamente. A Vanessa procurar obras para resolver. Dar uma resposta para ela lá, né? Resolver esse problema. Abraço, Marcão. Muito competente. É o vereador do Mega Estilo. Tá te mandando aqui um abraço. Ah, obrigado. Um abraço pro Du, né? O Du Mega Estilo. Um abraço para ele. Marcão, chegamos aqui a essa questão agora desse aterro sanitário, né? Que é o assunto do momento aqui em Guaranésia, né? Muita gente falando sobre essa questão do aterro sanitário que uma empresa particular, né? Uma empresa privada vai implantar aqui no município de Guaranésia. Como é que vocês no meio ambiente estão vendo isso? Tem acompanhado isso de perto? Claro que deve estar. Como é que está essa situação? Evidentemente que a gente, da Secretaria de Meio Ambiente, nossa equipe toda, tem acompanhado isso com muita preocupação. Isso é normal que a gente tenha essa preocupação, né, com relação à implantação desse aterro sanitário aqui no nosso município, né? Mas é uma empresa privada que adquiriu uma área aqui, que se pretende instalar esse aterro sanitário aqui. E como o município não tem uma lei específica ambiental, então a gente fica um pouco sem... Fica de mãos atadas? Mãos atadas, né? Com essa questão, entendeu? O município não tem muito o que fazer, né? A gente não tem uma lei específica ambiental no município, então você não tem muito. Quem dá todas essas licenças é o Estado, e quem dá, o Estado dando as licenças, é o Estado que fiscaliza. Mas cabe a todos nós, principalmente a toda a comunidade, a população, se isso vier a acontecer, se vier a ser instalada essa empresa aqui, esse aterro sanitário aqui, cabe todos nós acompanhar isso, e de uma forma aí, como cidadão, ou até nós ali na nossa secretaria ali, acompanhar se está sendo executado corretamente, denunciar se não estiver sendo executado, isso se vier a instalar a empresa aqui, esse aterro sanitário. Então, eu acho que é isso que a gente tem acompanhado isso, mas o que cabe a nós ali é acompanhar e ver como está sendo feito isso, né? Se isso vai... E que ponto está isso, Marcão, nesse acompanhamento aí que vocês estão fazendo? Até o momento, a gente não conhece o projeto, que não foi liberado esse projeto para nós ainda. A gente tem pedido esse projeto, mas não chegou até para a gente conhecer o projeto, para a gente ter uma ideia como que é. O que a gente sabe é o que a comunidade sabe. É o que o povo está sabendo. É o que o povo está sabendo. É o flyer que chegou aí na semana. Exatamente. Na casa de todo mundo. Distribuiu esse panfleto aí, mostrando e tal. Até muito bonito. Sim. Né? Se realmente for isso que eles estão colocando aí nesse panfleto, é um negócio até muito bonito, mas... Como cidadão, qual que é a sua opinião, Marcão? Você é a favor ou contra o aterro sanitário nos moldes que se especula, né? Um aterro sanitário que vai receber lixo de outras cidades. Aí, nós, comunidade guaranesiana, a gente teve uma experiência no passado aí com o consórcio que teve aí, que não foi muito boa. Então, naturalmente que a gente tem essa preocupação, né? Agora, um aterro sanitário aqui, eu como cidadão, eu seria contra, né? Como cidadão. O Júlio da... Mas bem explicado, para trazer lixos, materiais de outras cidades para cá. Mas tem que ser bem entendido que nós necessitamos de dar a destino gente correto. Numa encruzilhada, né, Marcão? Nós necessitamos de dar o destino correto aos nossos resíduos. A gente fica numa encruzilhada porque todo mundo sabe que a gente precisa de tratar do nosso lixo. Exatamente. Né? Eu queria até colocar aqui a respeito disso. A gente tem a lei 12.305 de 2010, que dá um prazo, que estipula um prazo aí para que todos os municípios cuidem dos seus resíduos sólidos. Né? Dê o destino correto, né? Tira o material que é ser reciclável, que é muito importante, todos os materiais que até faz o aterro sanitário dos seus rejeitos, né? Um aterro sanitário adequado. Esse prazo foi até por 4 anos, foi até 2014, se eu não me engano, venceu lá em 20 de agosto de 2014, que foi prorrogado. Alguns municípios maiores, eu acho, prorrogado até 2018, e outros municípios, como o nosso, que é prorrogado até 2021. Então, pela lei, até 2021, o município de Guaranésia tem que dar o seu destino correto aos seus resíduos. Né? Agora, nós temos que ver também que nós temos um aterro controlado nosso, que já está... Que não é tão controlado como deveria ser, né, Marcão? A gente... Esse foi um dos grandes problemas que eu enfrei também. Logo no início, No início, que a gente teve a dificuldade, que precisava de equipamentos, maquinários adequados para fazer a compactação e o aterro, né? Então foi uma dificuldade porque não tinha licitação, a gente teve que correr atrás disso, que é um trator de esteira que faz esse serviço, estava sendo feito de maneira inadequada, então a gente já foi uma das dificuldades que nós tivemos logo no início, mas que a gente foi em cima e está sendo feito de maneira correta. Agora está tranquilo lá? Se a gente chegar lá, a gente vai ver um aterro realmente controlado, pelo menos? Se a gente está fazendo... Tentando, né? A gente está fazendo o trabalho, porque foi uma coisa que foi ficando, né? Que não foi feito de maneira correta, que agora a gente está dando esse acerto lá e acertando, tá. Júlio da, acho que é JC Cursos Profissionalizantes. Está parabenizando, diz que conhece você muito, sabe da sua capacidade, ficou muito feliz com a sua escolha aí para o meio ambiente. Conhece o Júlio? Conheço. JC Cursos Profissionalizantes. Exato, um abraço para o Júlio, companheiro nosso lá dos cursos nossos lá em Guaxupé, que a gente desenvolve lá. O Valdir Chaves, Antônio Cláudio, deu um abraço aí pro Marcão, diz que fiquei muito feliz ao saber que ele faz parte da administração da cidade. Grande Valdir Chaves. Grande Valdir Chaves, um abraço para ele, para Débora, esposa dele. Esses novos loteamentos realmente estão sendo fiscalizados para serem liberados, as ligações de esgoto, como será o esgoto da nova Coab? Está muito cedo para falar do esgoto lá, né? Exatamente, Marcos? Exatamente, está muito cedo ainda, mas está sendo fiscalizado, esse é um trabalho que a gente tem feito em conjunto com obras, né? A gente tem discutido isso, né? Sempre, é um trabalho que a gente faz em conjunto com obras, sendo fiscalizado, a gente percebe, isso é uma preocupação da população, porque tem deixado a desejar, né? Então a gente tem visto isso aí para corrigir alguns erros que tem e o que fazer daqui para frente seja feito de maneira correta. Marcão, a gente está no final do horário aqui, mas a gente tem que falar do Aqui Tem Feira, né? Que é a Secretaria Municipal, e acho que é Emater também, né? Sim. Emater, receber um kit, né? Um kit de feira livre, composto por 10 barracas, 20 jalecos, 2 balanças eletrônicas e 60 caixas plásticas. Isso vem do governo? Isso vem do governo do estado. E como é que isso vai ser distribuído, Marcão? Isso. Já tem um planejamento para isso? Já tem, nós já estamos com um planejamento já para fazer essa distribuição. Já fizemos contato e algumas reuniões com os produtores, né, que é da agricultura familiar, né, isso a gente está sendo feito isso em parceria com a Emater, né, prefeitura e Emater, nossa secretaria aqui de meio ambiente e agropecuária, já tem um planejamento para isso, o pessoal vai receber essas barracas, vai fazer a feira, ir para a feira para vender os seus produtos. Isso é mais uma iniciativa do governo do estado, governo Fernando Pimentel, nosso companheiro, e muito importante para agregar valor ao produto dos nossos pequenos produtores. Então isso a gente já está implantando isso aqui no município, em breve vai estar a nossa feira lá na feira ali. Entre nós dois aqui, Marcão, foi você que abriu as portas lá do governo pro Laércio e pro Diego lá, pra reunião que teve? Se não fosse o Marcão, não tinha reunião com o governo? Governador? Eu acho que o que é mais importante é a parceria que está sendo feita, né? É essa parceria que vai trazer muitos benefícios para a nossa cidade, né? Isso do PT, participando do governo municipal, né? Certamente o governo estadual é um governo do PT, né? Nós temos lá o companheiro Odair Cunha, que é secretário de governo, que tem um cargo importante no governo, é uma pessoa que a gente gosta muito, que tem um certo respeito com a gente aqui, né? E uma confiança com nós aqui, com o Partido dos Trabalhadores aqui em Guaranésia, e certamente que isso é fundamental, né? Para essa parceria. Não, né? Tinha essa parceria na administração passada, porque o vice era do PT, Marcão. Assim, questão de parceria, eu vejo assim, é questão da maneira que ela é tratada, entendeu? A forma que é tratada a parceria, né? Eu vejo dessa forma. O PT, nas outras administrações, ou seja, participando ou não participando, sempre teve o espírito de estar ajudando, trazendo coisa, buscando dentro do nosso alcance, buscando alguma coisa para o município. Independente de quem está no poder, independente de partido político, a gente tem uma visão diferente de ver a política. Né? Eleição é eleição, disputa eleitoral é disputa eleitoral. Na disputa eleitoral você debate projetos, você debate plano de governo, ideias, mas quando você vai assumir governo, colocar o governo, vai, a gente tem que pensar diferente, né? E eu tenho uma passagem que sempre eu digo, eu perdi a eleição em 2004, fui candidato, perdi a eleição, e o adversário que ganhou a eleição, eu sempre me coloquei à disposição dele, tinha perdido a eleição, eu sempre me coloquei à disposição, sabe disso, ó, o que depender de nós, era presidente do partido, Partido dos Trabalhadores daqui de Guaranésia, está à disposição para ajudar, nós temos o governo federal, que era o governo Lula, está lá em Brasília, que precisar da gente lá em Brasília, tem o deputado fulano, deputado ciclano lá em Brasília, que pode nos ajudar. Então, nós do Partido dos Trabalhadores, a gente trabalha com essa visão política, né? E hoje, mais do que nunca, a gente está num governo, participando de um governo que a gente vê com bons olhos, né? A gente tem na pessoa do prefeito Laércio, na pessoa do vice Diego de Castro, essa maneira de administrar, eu acho até um pouco diferente, né? De dar esse... para os seus subordinados, para o seu secretariado, dá essa tranquilidade. Né? Responsabilidade também. Exatamente. O prefeito Laércio passa essa tranquilidade para nós, para todos, a equipe. Eu acho isso fundamental para que a gente possa estar trabalhando e desenvolvendo os projetos. E quero aqui deixar também que estou muito feliz de estar participando dessa equipe, uma equipe tranquila, uma equipe competente, boa, que está com muita vontade, sem politicagem nenhuma, uma equipe técnica que quer fazer o melhor. Tenho certeza que a gente entrega uma cidade melhor do que a gente pegou. Eu tenho certeza disso. O Laércio está muito tranquilo com relação a isso. Tem passado isso, essa tranquilidade para nós. Isso é muito importante. Né? Parabéns ao Marcão pela tranquilidade. Só voltando. Por favor, um pode ir. Voltando um pouquinho a questão de Belo Horizonte. Do encontro lá com o governador. Exatamente. Isso acho que foi muito fundamental para a cidade de Guaranésia, esse encontro que nós tivemos lá. Levamos uma demanda importante para a nossa cidade. Qual demanda, velho? Que é a vinda de mais uma empresa multinacional. Que é a do UOP, né? Que é a do UOP, que vai aí render aí no seu pico aí em torno de 350 empregos. Um faturamento anual de 200 milhões, né? Isso faz muita diferença. Isso para o município chegar aí a 3 milhões. De 0 a 10, qual é a chance disso acontecer de verdade, Marcão? Eu acho que tem uma chance, eu não vou te falar um número, mas eu acho que tem uma chance enorme, grande. Pela nossa reivindicação, a nossa pauta que nós despachamos lá com o secretário de governo e com o nosso governador, Fernando Pimentel, lá em Belo Horizonte, que é o apoio do governo financeiro para aquisição de um espaço, né? De terreno, para que essa, é isso que essa empresa está exigindo aqui do nosso município. A empresa pleiteia um terreno, um, né? Terreno, exatamente, uma área. Então há um compromisso do nosso governador, né, de estar disponibilizando algum recurso para que a gente consiga viabilizar a vinda dessa empresa para cá, que é importante, muito importante para o nosso município, mas importante para o estado de Minas também. Claro. Né? Claro, que pelo um faturamento desse, tá, mais uma multinacional. Essa empresa vindo já namora com o Guaranés há bastante tempo, né? Sim, ela é uma empresa do grupo. Do grupo Alfagoma? Né? É uma empresa do grupo Alfagoma, está ligada, é uma empresa que fabricação de mangueiras, né? Que está ligado à Alfagoma. Então, isso tem uma chance muito grande dessa empresa vier se instalar aqui no nosso município. Tomara. Isso é. A gente fica na torcida, né? Exatamente. É Tiago da Prata, parabéns ao Marcão pela tranquilidade, pela força de vontade que está para fazer um trabalho que nunca foi feito em nosso município, está dizendo aqui o Tiago da Prata. Grande companheiro, Tiago, pessoa de muita garra, de muita luta, grande companheiro. Daniel Silva também está te mandando aqui um grande abraço aí pro Marcão. Daniel, companheiro nosso aí da administração. Walter também, não sei se é aqui de Guaranésia Guxupé, ele não citou aqui, mas o Walter também está te mandando um abraço, viu? E eu quero te agradecer, Marcão, agradecer a presença aqui. Eu acho que a gente faltou falar desse programa Mais Genética, né? Que foi até acho que um trabalho do Emidinho Madeira, né? Sim. Eu vi algumas fotos no Facebook do Emidinho com você lá e pessoal acho que da Graminha, né? Juntos. Isso, né? Pessoal da Graminha, da Pratinha. Da Pratinha, isso. Isso é importante, é. O que é esse Mais Genética? Bom, esse é um programa que de uma emenda parlamentar do deputado Emidinho Madeira, né? Para a região toda aqui, se eu não me engano, acho que é 56 municípios que vai fazer parte desse programa, na ordem aí de mais de R$1 milhão aí os recursos, mas aí é uma emenda do deputado, né, uma ideia fabulosa do deputado, a gente não pode deixar de destacar isso, mas em parceria com a Emater, com os municípios, com as prefeituras, né, aí foi feita uma parceria que é um projeto importante. Esse Mais Genética vai estar trazendo aí o sêmen, né, um botijão de sêmen para a bacia leiteira, né, o gado leiteiro, tá. Né, a gente já está trabalhando isso, a gente já está implantando isso aqui no município. Para melhorar a genética desses animais. Para melhorar a genética desses animais, consequentemente a produção de leite. Por quê? Isso veio em boa hora. O que está acontecendo? Uma coisa que a gente, enquanto secretário de agropecuária, a gente levantou isso aí. Foi até uma preocupação nossa, né? Que a bacia leiteira do município está caindo. E era muito grande, né? Exatamente. Hoje já não tem a força que tinha. Exatamente, vem caindo. Então, isso é uma preocupação muito grande. Então, quando surgiu esse programa, ele surgiu em uma boa hora, muito bom, a gente abraçou isso aí e a gente está dando aí todo o apoio aí da prefeitura, né, do prefeito Laércio, dando todo o apoio aí para que seja desenvolvido esse projeto. Guaranésia tem uma associação de produtores de leite da Pratinha que está participando, tem o pessoal da Graminha também que está participando, assim, para todos os pequenos produtores de leite do município. A gente está se organizando, implantando. E para deixar claro, é um botijão para cada município, mas Guaranésia a gente conseguiu 2. Né? E a gente já tem planos para um segundo momento. Primeiro momento a gente vai implantar esse programa do mais leite. Mais genética para o leite. Depois a gente vai pensar em outras coisas, para gado de corte, outras coisas. A gente vai fazer ao longo dos 4 anos. Sabe um outro problema que agora você falando me lembrei aqui, que a gente tem, e infelizmente é um problema muito grave, né? Que foi deixado pela destilaria, né? Nos lugares, né, onde se plantava cana, né? Hoje a gente tem esse vazio enorme aí, que parece que o café não consegue ter o rendimento que tinha. Outro grande problema para a gente enfrentar, né, Marcão? Exatamente. É um problema grande que ficou, né? Sim. Esse vazio, né? Infelizmente, né? Que acabou sendo prejudicial ao município. É. Mas na área do café, se me permite aí, por favor, pegar mais um tempinho aí. Segunda-feira. O prefeito Laércio, a gente vai estar indo em Carmo do Rio Claro, tem lá um encontro lá para tratar essa questão de café também. A gente vai olhar isso, como que a gente vai fazer isso também, um trabalho, um apoio aos produtores de café, que são os pequenos produtores, né? Sim. Que é o município nosso, tem muita produção de café, mas de pequenas propriedades e tudo, a gente vai ver também, tem aí um programa aí que está para ser desenvolvido aí na área do café também. Marcão, queria te agradecer a presença mais uma vez aqui. Parabéns, Marcão, um grande amigo, é a pessoa certa para esse cargo, pessoa séria e muito honesta. Só que a pessoa esqueceu de colocar o nome aqui. Mas, de qualquer forma, muito obrigado aí pela participação desse nosso ouvinte. Né? Eu agradeço aí a confiança das pessoas que tem na gente. Eu acho que seriedade e honestidade é o mais importante de tudo. E é sempre assim que eu pautei as coisas, a vida e tudo. E a gente sabe disso muito bem. Marcão, um grande abraço, meu amigo, e espero receber você mais vezes aqui, viu? Sim, eu que te agradeço a você, ao seu programa, que é muito importante, agradeço a Rádio Passo da Ilha também, e quero deixar aqui um abraço para você, pro Miguel, e para todos os ouvintes da Passo da Ilha. Robinho Perucini foi quem mandou a última mensagem, agora ele respondeu aqui. Ah, Robinho. Valeu, Marcão. Obrigado. Aquele abraço. Intervalinho comercial e voltamos já para falar sobre a Conferência São Vicente de Paulo aqui de Guaranésia. Vamos ter um papo com Cícero Antônio Fonte Júnior. Expresso.